Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E este vai ser o primeiro programa de 2016 dedicado a músicas ao vivo. E vamos iniciar o programa de hoje com Gotthard, com os suíços Gotthard. Para vocês, Gotthard, Top of the World. Thank you. Após Gotthard, ficamos com J.D. Dart, Heaven is Falling, numa versão aqui ao vivo em Oslo, no ano de 2000. E terminamos a primeira sequência com os Valentine, banda de Hugo Valenti, com a música No Way. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais hard and heavy dos anos 80. E para iniciá-la temos os Wasp. Para vocês, Wasp, Wild Child. We'll be right back. Twisted Meatloaf Sister! Just for some fun, but we're rolling if you wanna stop. So just remember. E após Wasp, ficamos com os Twisted Sister, The Kids Are Back. E terminamos esta segunda sequência do nosso Riff Service com os Warrant, Down Boys. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar esta sequência, temos outro clássico do hard rock dos anos 80. Estou a falar-vos do Round and Round. Para vocês, Rat, Round and Round. I think it's that time to go round and round, yeah? Yeah. E após Rat, ficamos com Hughes and Turner Project, projeto que reunia Glenn Hughes e Jolene Turner. E ficamos com a música Devil's Road. E terminamos esta sequência com uma das mais fortes bandas da história do hard rock melódico. Estou a falar-vos dos norte-americanos REO Speedwagon. E ficamos com a música Back on the Road Again. E é com este clássico do hard rock melódico que fazemos a aproximação para a próxima sequência, que vai ser uma sequência de baladas. Para iniciar a próxima sequência, temos uma banda que o som não me agradou assim tanto, apesar de dela fazerem parte ex-membros dos Guns N' Roses. Estou a falar-vos de Velvet Revolver. E dos Velvet Revolver, vamos ficar com a música Fall to Pieces. Para vocês, Velvet Revolver, Fall to Pieces. Alright. So, about 3 months into the career of the five of us, when we started writing for this record, this tune came about, and it was sort of the glue that held us together. And the title of this song is Fall to Pieces. Been alone here. just can't misunderstood. Who's a hard loving man? Is a hard man to love. Time after time, I should let my feelings show. Well, I know that it don't mean much, but it's something you should know. Closer to I swear I belong. I'm closer to heaven than I've ever been. And you don't know what you got till it's gone. I watch my dreams go down. The what? Well, we're going to go way back for you now, folks. We're going back many years. See if you remember this one. Hopefully we will. Love is all around you. Okay, yeah. Tear him up, cowboy. We're going to be back there with guns to my head, so tonight's as good a night as any to die. Check this out. Check this out. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Velvet Revolver, ficamos com os britânicos FM e uma das suas mais belas baladas, Closer to Heaven. E terminamos a sequência com uma das melhores baladas dos anos 80, aqui numa versão eletroacústica. Estou a falar-vos de Tesla Love Song. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência dedicada a três guitarristas, três formas diferentes de abordar o hard rock e o blues. Para iniciar, temos Joe Bonamassa com um instrumental. Para vocês, Joe Bonamassa, From the Valley. This is a state fair, so I'm going to tell you a little something, my friends. My name is Ted Nugent. I'm 47 years old. The reason I'm here tonight having so much fun is because I have spit in the face of all the punks with their drugs and alcohol and poison and bullshit, and they can kiss my ass. Baby. Because I am a hunter, and I'm jamming tonight with my blood brothers because I can feel Fred Bear. tangle down below, below. And I tried to remember everything he taught me so well. I had to decide which way to go. Was I alone or in a hunter's dream? The moment of truth is here and now. I felt his touch, I felt his guiding hand. The bump was mine forevermore. Because the red man walked with me down the trails again. Take me back. We'll be right back. and I can't help but unwind. By now you know I'm not the stable kind, but you keep on testing me till I make you cry. Thing ain't what you think. It's more like endless words. You say I'm jaded and my mind is thick and that I'm blind to trust. But I can see that through you. Oh, após Joe Bonamassa, ficamos com o hard rock potente de Ted Nugent e a música Fredbear. E terminamos com uma belíssima balada de Richie Kotzen, a música High. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência dedicada a bandas que surgiram nos anos 70. Para iniciar a sequência, temos os britânicos Foreigner. Para vocês, Foreigner, Say You Will. You wanna be mine. Right. It's called A Man on the Silver Mountain, this one. Hey! The sun, the moon. If I'm high on a hill, she will still be looking down. Want some love? Do you want some love? Well, here we are to give you love. It shines from above. You're the man. We're the man. Come to show you the way, maybe today. Cause you're the man, you're the man. You're the man, and you're the man, you're the man, you're the man. You're all the man. You're the man on the mountain, the man on the silver mountain. Get down with fire, lift your spirit higher. I'm the man on the mountain, the man on the silver mountain. E após Foreigner, ficamos com outra banda britânica, que aqui foi representada com uma música retirada do seu concerto no primeiro Rock in Rio, no concerto de 1985 no Rio de Janeiro. Estou a falar-vos de Queen, Tie Your Mother Down. E terminamos a sequência com Man on the Silver Mountain, dos Rainbow. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos nos clássicos. Para iniciar a sequência temos uma banda germânica. Estou a falar-vos dos Scorpions. Para vocês, Scorpions, The Zoo. Yeah. Sleeping, she So stick your hands up. E após Scorpions, ficamos com Van Halen, Top of the World, retirada do clássico álbum ao vivo Right Here, Right Now. E terminamos a sequência com os Taikito e a música Forever Young. E vamos agora para uma nova sequência no nosso Riff Service. E é uma sequência de hard rock com pitadas de progressivo. Vamos ter três bandas que, apesar de estarem dentro do hard rock, conseguem ter pitadas de rock progressivo. Para iniciar a sequência temos Queensryche e do álbum Operation Live Crime vamos ficar com Eyes of a Stranger. Para vocês, Queensryche, Eyes of a Stranger. Thank you. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Queensrÿche, ficamos com os brasileiros Dr. Sin e a música Time After Time. E para terminar esta sequência dedicada ao hard rock, com pitadas de rock progressivo, ficamos com os Kansas, Carry On Wayward Son, música retirada do seu concerto ao vivo em 1980 no Tokyo Budokan. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a três bandas que surgiram mais recentemente. Para iniciá-la temos os Last Autumn's Dream. Para vocês, Last Autumn's Dream, Pages. Okay, we gotta carry on with a song called Pages from an album called Seven Skylights. Thank you. grym kväll, gott folk. Vi tänkte lämna er med en låt som har betytt otroligt mycket för oss. Vi får se, det kanske till och med har betytt något för någon annan här inne också. Eller här ute är vi faktiskt. Vet ni vad vi pratar om, så får ni gärna sjunga med. Vi ser alla händer i luften nu då. E após os suecos Last Autumn's Dream, ficamos com os finlandeses The Poodles e a música Night of Passion. E terminamos esta sequência com os suecos Hit e a música Cry. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E para iniciá-la, temos uma banda que teve algum sucesso no hard rock em início dos anos 90. Estou a falar-vos dos Firehouse. Para vocês, Firehouse, All She Wrote. And then Yeah. após Firehouse ficamos com um super grupo que reunia Ted Nugent, Michael Cortellone, Tommy Shaw e Jack Blades. Estou a falar-vos dos Damn Yankees e ficamos com a música Coming of Age. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vai ser uma sequência poderosa. Para iniciar a sequência temos Mr. Big, Alive and Kicking. Para vocês, Mr. Big, Alive and Kicking. Yeah. Run me through the night. E é com um dos grandes clássicos da carreira dos Great White que terminamos o Riff Service de hoje. E esta última sequência contou com Mr. Big, Alive and Kicking, e terminamos com Great White, Rock Me. E é com Great White que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I was living.